corações, uma incontável multidão. Então virá, todos vão ver. Jesus reinará com todo o poder. Não mais a morte, tristeza nem dor. Meu Jesus reinará. Ele é o Senhor. Oh, oh, oh. Faça a fé, faça a glória, faça a fé, só vitória. Faça a face, faça a glória, faça a fé, só vitória. Frente a frente, com o Senhor, depois que tudo terminou, depois da tribulação, depois da perseguição, face a face com o Senhor, face a Deus, o Criador. Como ele é, então vive.